mais uma vez eu, Pastor Daniel, Fábio Andrade, Pastor Sérvulo Silva e Marco G. Café de número 11 aqui na Casa de Sérvulo, mais uma vez. Ao som das xícaras e ao sabor do café. Ah, hoje a gente vai conversar um pouco sobre se é suficiente a formação que um pastor tem estudando em um seminário confessional, ou se ele deve buscar uma pós-graduação para tentar encorpar um pouco mais o seu currículo, ou por que pastores têm abdicado do pastorado em carreira completa para ter um emprego fora, e se essa busca por uma situação financeira melhor tem levado os pastores a uma pós-graduação, a estudar um pouco além daquilo que ele sabe, soube até então, para buscar alguma coisa melhor. Vamos conversar sobre isso aqui com todos nós aqui. Sérvulo, eu sei, está fazendo, como é que se chama? Pós-graduação? É o que? Especialização? Convalidação do diploma. Você fez teologia num seminário confessional, um seminário da Igreja Presbiteriana. E não é reconhecido pelo MEC. Isso. Fora do âmbito da igreja, não serve para nada. Nada? Então você está fazendo, pagando algumas cadeiras, uma faculdade, uma universidade. Universidade. Que aceitou parte do meu diploma, do histórico escolar, do seminário, para em um ano e alguma coisa eu terminar e ter o diploma de? Diploma de? De teologia mesmo. Teologia mesmo. Pelo MEC. Agora por uma faculdade. Isso. E aí me possibilitando eu poder fazer especialização, pós. Pelo MEC. Pelo MEC mesmo. Né? Alguma coisa válida. Não impede que ele faça. No âmbito eclesiástico. Fábio está estudando hoje num seminário confessional também. Confessional. E ainda. Um seminário religioso, sei lá. É, de igreja, né? De igreja. Não é um seminário confessional. Evangélico. E. O que você acha, Fábio? Seminários hoje, você que está vivendo, você acha suficiente para você pastorear uma igreja ou ensinar, ou você vai querer um pouquinho mais, dar uma incorporada no seu diploma, dar uma robustez? Como é que você está vendo isso aí? Para pastorear é suficiente. Precisa de. Agora não sei se o cara queira ser professor. Aí ele deve procurar algo mais. Para pastorear é suficiente. Mas para ser professor não pode ter só bacharel, né? Justamente. Para ser professor tem que ter mestrado, né? Justamente. Para pastorear, bacharel é suficiente. Hã? E Marco, o que tu acha, então? Desse seminário ou de quê? Essa questão do seminário, de estudar... Acho que depende do. Não, o importante eu acho que é importante. Agora depende de cada pessoa. Eu não acho que todo pastor tem que fazer uma especialização, não sei. Tem gente que nem gosta do que acha, que estuda em casa. Eu acho que a igreja precisa, né? Porque você estuda as cadeiras lá muito. Muito raso, os conteúdos. Você sabe um pouco de tudo, mas tudo. De uma maneira muito superficial, muito limitada. Eu acho que existe a necessidade... Nós somos eternos estudantes, né? Quer queira, quer não, somos estudantes. Mas existem pessoas que têm um chamado mais para de mestre. Essas pessoas, acho que elas devem ingressar mesmo em seminários teológicos, viajar para o exterior, fazer pós-graduação, o que for necessário. Principalmente se quiser dar aula. Eu acho que existe lugar... lugares para essas pessoas na igreja, a igreja precisa. Na nossa realidade no Brasil, acho que se faz necessário ter pessoas com conhecimento maior, né? E o nosso problema aqui mais é de Assim, relativamente ignorância teológica, né? Você vê que... Então, mas os pastores de hoje não estão muito menos informados. Você vê nas pregações, nos cultos. Não está um nível muito baixo, não? Acho que está. Justamente por só confiar num seminário. Não, acho que não, acho que não é pessoa. Só confiar no seminário. Eu acho que é por um comodismo mesmo. Porque assim, só precisa, fazendo ou não um curso depois do seminário, ou um aprofundamento, né, com uma especialização e tal, a pessoa pode ficar acomodada e não. Quando você pode também ter gente que não faz nada disso. E estudar, ler muito, né, ser atualizado. E você vê que a pessoa tem conteúdo, e mesmo não frequentando aulas de alguma coisa. Eu acho que depende muito da pessoa mesmo, do pastor. Obviamente, todo líder precisa manter-se sempre atualizado e nesse processo de se aprofundar cada vez mais em conhecimento teológico, não teológico. Precisa ser uma pessoa antenada, afinal de contas, é liderança. E aí o que eu acho que acontece com muitos é assim, faz o seminário e vai viver aquela vida boa que sempre que entrou no seminário já esperando viver. Aí não tem. E vive no seminário, né? Que vive no seminário, não faz mais nada. É. O próprio seminário não garante um bom conhecimento, por assim dizer. O que faz o seminário é você mesmo, né? É, toda escola, ela não se propõe a te dar todo o conhecimento que exista. Ela, né, dá o caminho. Ela te dá sempre caminhos, ferramentas para você. E não. Então, assim, eu acho que às vezes o seminário tem falhas em alguma coisa, mas não é só o seminário falho disso, não. É muito assim. Então, hoje em dia, você tem um nível ainda mais difícil, né, nessa questão de ensino, em seminários, mas muito mais por causa da cultura de quem chega mesmo para o seminário do que só o seminário em si. Porque é muito fácil, né, dizer, falar do seminário e tudo mais. Mas, antigamente, as pessoas se davam mais à leitura, se davam mais a buscar o ensino e tudo mais. Hoje não. Hoje isso acontece em faculdades, em escolas. E isso acontece em seminário também. O camarada chega no seminário, chega meio que querendo descobrir coisas novas e tal, mas não é aquela pessoa que se debruce no estudo, né, nos livros e tudo mais. Quando tem uma pessoa como essa, se destaca muito. Né? Porque você vê que de fato não é uma coisa geral, né? A galera não faz isso. Eu acho que parte, então, muito da pessoa mesmo, a acomodação. Eu conheço um pastor que está comigo nesse curso, lá na Católica. Ele tem 65 anos. Ele viu o negócio e disse, vou fazer. E aí, Nossa, cara, e o currículo dessa pessoa, hein? Para bater com as cadeiras e ser aproveitado alguma coisa. A pessoa disse quando altamente ele desatualizado, velho. 75. Pois é. Por aí. Aproveitou quanto? A princípio eu olhei e disse, rapaz, que cara, né? Ele disse, 55 anos já. O que ele espera mais? Pra que fazer um curso desse e tal? Aí conversando com ele, ele disse, ah, olha, eu sempre me mantive atualizado e tal. E o que aparece aí pra me atualizar, eu vou atrás. Eu sei lá se eu vou morrer amanhã ou se eu vou ainda durar mais 30 anos aqui nessa terra. Aí eu tô me atualizando, E ele, muito simpático assim. E eu achei interessante, né? Porque veja, o cara tá com 65 anos, mas mas tem pessoas com 30, 35, que já se acomodaram, que já acham que sabe tudo, né? Que é senhor de algum assunto e tal. É muito complicado. Nós temos relatos também de membros que dão estudos melhor do que os pastores, que pregam melhor. Nós temos presbíteros que pregam melhor do que os pastores. Mas tá cada vez mais rápido, não tá? acho que não. Mais raro. Tá cada vez mais raro, sinceramente. Eu acho que não, sabe por quê? Porque assim. Eu acho que o Brasil. Eu tenho por mim que o Brasil, por incrível que pareça, ele tá crescendo um pouco nessa área da própria informação, sabe? A questão dessa era da robótica, da internet mesmo. Eu acho que as pessoas têm mais acesso à informação. Por exemplo, eu estava pastoreando a congregação. Um lugar bem simples, cara, dentro da própria cidade. E durante o estudo, um adolescente de 16 anos falou sobre supostas contradições da Bíblia. Vê. E um morador de favela, assim, onde subentende-se que o acesso à educação talvez seja menor por causa do próprio contexto deles ali da comunidade e tal. Então, e ele falou que viu na internet um negócio lá sobre palavras que se contradizem na Bíblia, não sei o quê. Aí eu fui falar que provavelmente era questão de tradução e tal. Mas se o pastor ou o líder não tiver um preparo mais ou menos, o mesmo pode botar você no bolso, né, se for o caso. Mas eu acho que existe um grupo, nesse período, esses livros saindo, esses livros como A Cabana, por exemplo, entendeu? Que entram nas igrejas, esse outro que Crepúsculo, os adolescentes gostam muito, que aquele que não vai entrando, essa cultura vai se arraigando, os outros que vêm, os outros lendo. Não sei, eu acho que primeiramente, como cristão, ele precisa procurar o conhecimento do Evangelho, que automaticamente é o crescimento, né, na graça ali. Ah, tem muito pouco do Evangelho hoje também, né? Muito pouco como? Para quem é maduro, ele consegue ver como diz o Cassio, a graça em tudo, né? Mas para quem está em cima do muro, meu irmão, tem muita coisa misturada, ele não consegue discernir o que é pleno. E o pastor leigo? O que vocês acham? Está se falando se o pastor deve procurar algo mais, né, além do bacharel. E o pastor leigo? Rapaz, se ele for um leigo, pelo menos subentende-se que ele sabe, tem experiência, alguma coisa de bom ele tem. Deve ter liderança, deve ser carismático, deve ser um piedoso, não sei. Mas, assim, se ele for um autodidata, como tem muitos homens aí de Deus, o Martin Lloyd Jones mesmo, ocupou o lugar da abadia de Westminster lá, em Genebra lá, e homem altamente conhecido, não fez curso nenhum, e hoje é um referencial aí para muitos pregadores do século hoje. Então, se ele for um pastoreiro que busca o conhecimento, que ama as escrituras e uma interpretação sadia. Porque, bicho, a gente vê a crise que as igrejas estão no Brasil. Hoje eu sou quase que contra mesmo uma pessoa leiga ser um pastor. Por isso que cada dia mais o Brasil está ficando uma mistura, uma salada de frutos. Porque desde o momento que que começou a dar ênfase a qualquer leigo ser pastor, que as igrejas no Brasil começou a crescer. Porque antes só existia as igrejas históricas, né? É. Que não tinha leigo pastoreando. Né? Aí depois começou a surgir novas igrejas. Os leigos começaram a pastorear. E aí começou a desandar. E começou a vir inovações, misturas. Por isso que a gente está numa crise hoje. Até pro sertão mesmo, acho que o cara tem que ter teologia. Principalmente lá, por causa da idolatria, da feitiçaria que existe no sertão. Aí o camarada não do sertão, o leigo. Aí vai falar besteira. Fala besteira. Vai falar o que não deve, vai ensinar o que não deve. Aí eu escutando na rádio ontem o debate lá, o cara dizendo que o camarada usou aquele verso do publicano e do fariseu com ele no templo. Aí o fariseu disse, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, e jejum 3 vezes, e aí disse que o pastor numa igreja leu, essa semana esse pastor leu isso, leu essa parte, está vendo aí, ó? Você que não dá o dízimo de tudo e que não jejua 3 vezes, você não tem a bênção de Deus. Quer dizer, ele falou que tinha nada a ver, que não era isso que Jesus estava citando ali, que ele deixou em foco ali. Aí o camarada leigo ensina isso, pessoal, mais leigo ainda, aí vai e daí vai. Aí, não, o cara trabalha muito, evangeliza muito e visita muito, deve ser um bom pastor e vai falar besteira. É, mas eu... Não, eu concordo. Mas eu falei do autodidata. Autodidata é um cara... mas é raro encontrar no meio de ler como um pregador, quem não posso citar o nome aí, grande, conhecido no Brasil. Diz que o cara nunca fez seminário, mas o cara sabe grego, sabe hebraico, o cara escreveu vários livros. É muito raro encontrar no meio de autodidata é difícil. Um camarada assim, né? Mas eu acho que eu sou contra hoje o camarada. Acho que via de regra, é bom que se peça que a pessoa conheça alguma coisa das ferramentas, né, de interpretação, das linhas teológicas vigentes e aquelas que influenciaram a maneira de pensar de hoje. Eu acho que é bom. Agora, do outro lado, existem necessidades maiores do que a demanda. É porque se ele é um evangelista, visita muito, e por que ele tem que ser pastor? Porque ele não pode ser um co-pastor, auxiliar alguém, trabalhar no ministério? Porque ele tem que ser pastor? Porque aí entra no problema das nossas igrejas, não, o não pastor não poder dar ceia, não poder batizar, não poder fazer alguns atos que são apenas delegados para os pastores, e aí o camarada passa tempo sem tomar uma ceia, sem batizar. Esse é outro problema que as nossas igrejas precisam atentar, porque a demanda é muito maior. Se a gente for no ritmo, se o crescimento da igreja se der no ritmo dos pastores formados, mas veja bem, veja bem, depois que as igrejas históricas vieram, as novas igrejas, as históricas parou mais de crescer, e as novas, elas criticavam a teologia, era proibido mesmo fazer teologia, dizia até que era coisa do diabo. E aí o negócio foi crescendo tanto, de todo jeito, que hoje essas próprias igrejas que proibiam, hoje estão quase que obrigando seus pastores a fazer teologia. Entendeu? Elas perceberam no longo da história delas quantos erros cometeram em proibir que os seus líderes fizessem teologia. Então, eles mesmo estão percebendo isso. Por isso que está essa... Aí qualquer pessoa, como passou no Fantástico lá, o cara leu errado, até a leitura ele entendia errado, a maneira que ele leu, ensinava errado pela leitura de português que ele fez errado. Mas aí não é a teologia que corrige, né? Há um problema muito mais profundo do que teológico. Alfabético. Aí, mas é um problema. Ele não vai nem passar, nem pra fazer. É um problema. Ele vai pro teólogo, ele não vai saber. Que Pelé canta, né? ABC. ABC. O problema mora na educação brasileira também. É porque existe dois tipos de leigo, eu acho, né? Existe o leigo que é um, assim, como é que a gente usa o termo? É o não alfabetizado. Como aquele que a gente ouve na internet da Briba, não sei o que, né? Ele é um não alfabetizado. Mas existe o leigo, falando leigo no sentido de que não tem curso. Que é um cara que às vezes até... ele é até um médico, ele é um empresário. Ele é leigo no sentido de não ter o curso, tô falando nesse sentido assim. O curso teológico, né? O curso teológico. E não tem a formação. Por exemplo, teológico. Eu fui lá em Porto Velho uma vez e um homem lá na cadeira de roda, ele era um marginal, se levou um tiro na coluna, na covardia lá e... Então, ele lê a Bíblia muitas vezes. E ele lê tanto a Bíblia que ele já tem a ideia uma ideia de interpretação já de tanto ele lê. Ele já sabe o que Paulo tem em mente, o que o Mateus tem em mente. Ele percebe que existe uma diferença entre os evangelhos ali, de tanto ele lê. Mas ele pecava em um bocado de coisa, assim, né? De não fazer ligação, às vezes, entre uma coisa do Antigo Testamento. Por exemplo, como ele lia ali o Antigo Testamento, do jeito que está ali, ele interpretava, por exemplo, que o quarto mandamento não deveria se trocar. Do sábado. Ali. Ele, rapaz, eu não vejo, não sei o que e tal. E às vezes só num curso que você vai estudar as minúcias do texto, né, as peculiaridades ali, né, uma interpretação, é como a gente costuma dizer, né, um texto obscuro, se interpreta a luz de textos claros ali. E, enfim, né? Então, o estudo, o leigo, eu acho que ele tem o seu lugar, como o Fábio está dizendo aí. Eu não acho que necessariamente deve ser pastor, não. Acho, não, acho que depende, mas muito, não tem do, depende muito do camarada também. Mas né? Aí a gente diz que só batiza e tal. O pastor, aí fica um choque, cara. O cara tá lá, ele prega, ele visita, ele faz tudo que um pastor faz, mas não pode batizar e dar ceia. Aí fica o problema lá. Não, quem vai lá? Não, mas ninguém vai. Mas esse problema aí nem nós podemos resolver, nem discutindo aqui. Porque é um problema institucional. Para nós quatro aqui é institucional. Porque nós somos submissos ao nosso, ao nosso sistema aí de governo. É, né? Já algumas igrejas liberam. É, mas... É uma nós mesmos, nós somos fruto acho, disso também. Acho que a gente... Acho que a gente é fruto de uma história que tentou desinstitucionalizar e quebrar essa barreira do clero e do laico. É. Né? Em um dado momento, parece que se conseguiu, tentando voltar exatamente às práticas bíblicas, né, neotestamentárias e tudo mais. Entendi. Hoje a gente tem de novo uma institucionalização dessas questões. E aí a gente acredita num sacerdócio universal, mas as nossas práticas elas meio que desmentem isso. É verdade. E então você tem um leigo. É, que já é um fruto de institucionalização, esse termo. Né? Esse aqui é leigo, esse aqui não é. Que ele é independente, e eu acho que na maioria das vezes esses é que cometem muitos erros. E você tem um leigo que é acompanhado, entende? Que tem uma liderança por trás, que tem. E esse não comete esses erros, não. Então, você ouve gente falando, como o Fábio falou aqui, da questão de dízimo e tal, isso é um leigo que surgiu de onde? Assim, não tem nenhuma ligação profunda por trás, né? Assim, nenhum acompanhamento e tal. Então, eu acho que simplesmente dizer que não pode leigo é a gente voltar muito para o passado, a gente andar para trás. É preciso a igreja, e principalmente a igreja local, entender que questão de vocação, que dom pastoral, não é só dado àquele que tem o ofício pastoral. Entende? Então, se o camarada tem... Mas é anterior, né? Que, assim, não são apenas os que se formam que receberam um dom pastoral. Tem gente que recebeu o dom pastoral, mas isso. Que não se formam pastores. É isso aí. Então, essas são questões que precisam ser muito melhor avaliadas de pessoa para pessoa, entende? Há pessoas que, de fato, sim, é um pecado, como falou o Marco aqui, não considerar aquela pessoa, não reconhecer aquela pessoa, porque você vê, assim... de fato, dons pastorais na vida da pessoa, e a pessoa tem vocação, desempenha aquilo no corpo, e aí a gente pega e faz simplesmente assim, mas se não é pastor, não pode dar a ceia, certo? E como a gente defende essas coisas? Aí a gente já não defende mais elas biblicamente, a gente defende elas institucionalmente, entende? É como, volta é como... a ser dogmas. São dogmas das nossas... Eu não sei se é como, ou se é muito fora que eu vou dizer, mas você está dizendo que Deus dá dom pastoral para mais pessoas, um número maior do que o número de pessoas que se formam. Com certeza. E elas estão na igreja, não querem ser pastores, mas você percebe que tem esse dom pastoral, elas o praticam. Agora, o pior de tudo, ou melhor, é que eu vejo esse dom pastoral, muitas vezes, em mulheres, cara. Exato. A nossa crise... De quê? De ofício? A nossa você não acompanhou tá... o pensamento. A nossa vocês estão falando dele. Não, pô, você não acompanhou o raciocínio. Eu tô acompanhando. Foi, né? Quando falou o nome mulher, deu uma batida na cabeça dele, aí desorou. Veja só. Eu não tô moco, não. Você falou que percebe não, deixa ele dom pastoral em mulheres. Veja, o que eu tava dizendo. O servo tava perguntando. Aí eu fiz uma pergunta. O ofício. Ofício? Eu não falei. Veja, ele nem falou a palavra, ele falou dom pastoral. Acho servo, mas, deixa eu dizer. Servo tá argumentando que o número de pessoas que recebe o dom pastoral é maior do que aqueles que têm um ofício pastoral. Eu entendi tudo. Entendeu? Entendi tudo. Aí eu disse a ele, mas servo... Eu só fiz uma pergunta. O dom pastoral nós vemos... Esquece agora o ofício. O dom pastoral nós vemos em pessoas que não têm ofício. Ok? Tudo bem. Aí eu disse a ele, eu vejo esse dom, esse cuidado pastoral em mulheres às vezes. Posso falar? Eu falei em ofício aqui? Não. Eu fiz a pergunta. Eu não disse que você falou. Eu fiz a pergunta. Vai dar que estava subentendido. Aí você acha que mulheres, esse dom, ele é também dado a mulheres? Dom? Não. Não, vê só. Deixa eu dizer aqui. Não, pô. Não, deixa eu te falar algum sim, um negócio. Não. Vou sim, não, mas eu não posso. Vê só. Eu é perigoso. É perigoso. Não, mas eu não vou não dessa deixar falar, não? Não vou deixar falar, não? Não vou deixar falar, não. Ele se explode por dentro, velho. Não, dispense. Lá em Hebreus 12. Lá em Hebreus 12, né? Uma vez estava no estudo, pregação, né? Aquele lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é Hebreus. Hebreus 12. Então, você disse Romanos, não? Hebreus 12, 14. Aí o versículo 15 diz assim, atentando diligentemente. Aí lá no grego... Mulher esse, não é diligente. Esse, atentando diligentemente está a palavra lá, episcopunda, que vem de... Episcopal. Episcopal. Exatamente. Que é da pessoa que cuida da alma no universal. Ou seja, o autor ali, o pastor ali, o escritor pastor ali, em Hebreus, ele está dizendo que a ação de pastorear ali é a ação da igreja. Nós temos que cuidar um do outro como o pastor cuida da igreja. Está usando a palavra ali mesmo, nesse sentido aí. Então, esse comportamento aí, ele é um comportamento que tem o Espírito Santo de pastorear. Nós somos pastores um dos outros, independente de ofício, de nada, é nada disso aí. Mas, Marcos, você é de convicto que tem pessoas que têm um dom, um dom, uma coisa diferente, cara. Isso não é igual de pessoas, igreja. Não é igual, não. Não é igual na igreja. Todo mundo não é assim, não é todo mundo. E às vezes tem. Rapaz, e como tem pastor que não tem? Mas aí, tem pastor que tem ofício que não tem o dom. Legal. Cuidar do semelhante, do próximo ali, é o papel do cristão. Agora, dependendo da personalidade da pessoa, às vezes tem uma pessoa que ela é mas mais... Mas evangelizar é papel do cristão. Eu só sei. Que tem gente que tem um dom. De evangelizar. É. E como é que ela faz isso? De evangelista, né? De evangelista. Não, tem um dom. Mas é responsabilidade nossa. Toda. Sei, nego. Como pastorear. Mas evangelizar não quer dizer necessariamente uma pessoa que vai de casa em casa ou coisa desse tipo. Não disse que você disse isso, não. Estou dizendo assim... Você pode, quando a Bíblia fala em evangelizar, ela pode estar falando evangelizar às vezes só através de testemunho. Tem pessoas que não gostam, não se sentem bem em falar em público, ou então de parar uma pessoa e começar, não tem ideias. Mas ela deve evangelizar através de testemunho. Foi isso que está em Atos 1 ali. Através do Espírito Santo. Certo. Trocando em mim, o que você está querendo afirmar então é que essa é muito mais uma questão de personalidade do que de dom em si. Caso. Não, de personalidade não. Tô falando não, que é um. Foi isso que você falou. Mas não, eu tô dizendo de mandato geral. Eu tô dizendo o seguinte: pastorear uns aos outros. Escuta. Então, é uma responsabilidade geral, porém, tem pessoas que têm uma personalidade maior nesse sentido. Então, é por isso que elas fazem isso. É. E não a questão de dom. Isso. Então, a gente perfeito. Tá ordenando. Perfeito. Indo mais à frente, é verdade dizer também que a gente tá ordenando muita gente. Que é só por causa da personalidade dele, não por causa de dom pastoral. Não estou dizendo que pode acontecer. Existe o dom pastoral? Você crê que existe claro o dom? Que sim. Pronto. Sim. Este dom não é dado a mulheres. Aí você tá... Não, não acho não. Eu não vejo não. Eu acho que Deus pode, como o pessoal pentecostal sempre diz. Deus pode, como ele fez na história, na igreja ali. Mas eu vou usar o argumento de Estevão. Na liderança do Novo Testamento, a liderança é masculina, cara. Fica muito claro nas escrituras ali. Não, tudo mas bem, é mas tá falando aí de liderança, não. É ofício. Tá aí é ofício. Eu não tô, a gente não tá querendo dizer, ou também não querendo desfazer essa questão. A questão é, Dar o ofício é uma coisa, mas ter o dom é outra. É outra, é outra. E uma mulher não precisa desenvolver o dom dela pastoral, se ela tem, necessariamente tendo um ofício. É. Eu creio que ela pode pastorear sem ter um ofício. A mulher, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer uma congregação pessoa. Que você pastoreou aqui em Recife, agora, não tinha uma mulher que praticamente era a líder lá. Mas na igreja se dá. Não tinha. Que ia atrás. Que ia atrás. Ainda tem. Que vá atrás. Tem. Que era líder. Que organizava e tal, tal, tal. A igreja ia na casa do povo. Essa mulher não tem o dom. Como é que dó? Missionária mesmo, pastoreio. Missionária até que chega um pastor lá. Tem missionária. Ela quando começa a igreja, elas vão atrás. A gente manda missionária. A missionária faz tudo. Tudo o que o pastor faz e não faz. Né? Porque tem pastor que não consegue fazer o que a missionariazinha fez lá no campo. Mas aí... Tira a missionária porque agora vai um pastor ordenado. E aí ele vai poder dar ser e batizar. Aí o trabalho cai. E ela por quê? Porque ela pastoreava. Ele não, ele é o oficialado. Oficialado. Não, aí depende muito, pode... É, mas eu entendo, Marcos. Eu não, não quer dizer eu não saber defendo. Porque chegou um cara com ofício que a igreja diminuiu. Não, podia claro, ser qualquer pessoa. É, com eu não defendo não, mas... que a gente tenha que amanhã aqui chegar e ordenar só mulher, quero... pastora. Deixa eu só deixar claro. Não. Só deixar claro. Tô só deixar claro. Do dom, que tem mulheres que... Não. E a gente perde poxa. Muito, não reconhece. Deixa só deixar isso, claro aqui uma coisa. Só deixar claro. A diaconisa, não... Não, eu só achei, assim... Não, diaconisa é outra coisa. Mas eu só achei assim... Não, oficialato... Negão, qual é o argumento para se dizer que pode diaconia? Por causa do texto que fala lá, os homens são diáconos, não sei o que lá, assim como as suas mulheres. Mais ou menos o texto diz algo não, parecido tem, lá. É, aí, mas também tem a questão de Romanos, o quê? Tem que Romanos. Paulo faz referência a Romanos 16. E a Bíblia brinca que a mulher não era diácono, a Jesus Cristo, a mulher se convertiu e já servia a Cristo. Caminhava, seguindo. Ninguém está dizendo que a mulher não pode. Eu acho. Paulo, sabe o que eu acho? Eles conseguiam viver sem essas questões de detalhes, de regrinhas. Eles viviam aquilo ali. Sim, não, né, tranquilos. Sim, entendeu? Não. A mulher começava, era uma bênção. Dorcas começava a ajudar o povo, um testemunho. No período que... E ninguém estava preocupado assim, eita, é mulher, não é mulher, babá. Ela estava servindo a Deus, falando de Jesus e tudo mais. Hoje, surge uma mulher como essa na igreja, a gente já começa a questionar assim, eita, será que tem que ordenar ou não tem que ordenar? Não. Ou não tem, ou tem... Deixa ela ser. Porque ela tem que ordenar. Depois que ordenar, aí depois que ordenar, talvez piore. Aí ela... às vezes ordena aí. Não, eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer. Por exemplo, você deu um caso perfeito, típico ali. Comigo, lá. Quando lá na congregação onde eu estava, a mulher detona, cara, a mulher lá que trabalha lá. Detona, ela faz trabalho. Inclusive, às vezes ela até falava assim, ó, a gente não está indo visitar os pais das crianças. E às vezes eu tava até esqueci, deixava de lado, não sei o quê. Rapaz, e quando eu não ia, ela ia. Quando tinha a gente adoentada, ela ia, às vezes, eu ficava sabendo depois. Ela faz o trabalho que, dentro do que nós estávamos falando, é o trabalho de um pastor. Só o meu único receio, assim, e eu não quero ser fazer picuinha por causa disso, não. Foi só um receio de a gente ficar falando sobre o dom, não sei o quê. Só fiquei meio receoso. Agora, assim... Usar o Novo Testamento para dizer que Priscila, esse pessoal, eles não se prendiam por causa do período que eles estavam fazendo lá. Quando é que Paulo saía da igreja? Quando ele fundava a igreja? Só quando tinha liderança, cara. Ele não saía enquanto não tinha. Então ele ficava meses e anos, se fosse preciso. E eu sei que Paulo mesmo foi isso. O cristianismo, digamos assim, talvez ele tenha aprendido com uma mulher. Talvez não. É quase 100%. Foi Priscila que ensinou ele ali. Ele já sabia do judaísmo, cresceu nisso aí, mas ele é o cristianismo, provavelmente foi com a mulher, eu sei disso, sei que Deus usou mulheres ali, mas num período de transição, tá? Mas Paulo sempre deixou liderança firmadas ali, eu tava, oficiais. Eu estava procurando, você tem grego, o grego, o texto grego aí, não? Tenho. Facilmente? O texto grego? Está encaixotado e lacrado. É o que, gente? Não, que, pode continuar, só. Enfim, eu acho que a gente perde muito nessa questão, assim, normalmente a gente já... A gente não, tem gente que perde, eu não perderia tempo. Deixa eu terminar mesmo. É muito simplista, eu acho, simplesmente voltar aí e pegar todos esses argumentos assim, era período de transição, tudo isso, enfim, era, não discordo que era, né? O Novo Testamento foi escrito nesse contexto. Toda a liderança na Bíblia sempre foi dada ao homem, certo? Então você tem no Velho Testamento, você tem a igreja e as coisas funcionando num âmbito muito familiar, certo? Aquela ideia do patriarca, blá blá blá. Então, cara, não tem. É o homem mesmo e tudo mais. Como na nossa casa, o homem é o líder, concordo. Isso é assim, ponto. E isso não desmerece, não desvaloriza em nada a mulher, certo? Ela não perde em nada nisso. Hoje a gente tem igreja que não é mais no âmbito de liderança, quando eu falo disso, no âmbito familiar. Ou seja, a mulher, de repente, tendo uma liderança na igreja, ela não está ferindo em nada. Eu não estou falando agora de ofício ou não. Uhum. Ela ter a liderança na igreja não fere em nada a questão de que o homem é o cabeça e é a liderança na sociedade. Afinal de contas, há níveis sociais que é mulher mesmo que tem que tomar conta. Há coisas que não tem como uma mulher não fazer melhor que o homem. Faz melhor do que o homem. Então, a gente fica perdendo com essas coisas assim. Então, hoje, aquela comunidade local, ela é, em todos os aspectos, igual às comunidades neotestamentárias, veterotestamentárias, ou é muito diferente essas questões. E a gente tem que se perceber assim, que igreja começa na nossa casa, e aí nós somos cabeça. E se esta mulher que faz parte desse lar, que ela não é o cabeça no lar, naquela comunidade, ela tem alguma liderança, vamos dizer que ela exerça o ofício, né? Porque eu não estou defendendo o ofício aqui, mas eu acho que eu quero mais abrir essa questão nesse aspecto, assim. Naquela comunidade, ela exerce o ofício de pastora, certo? Porque ela tem o dom pastoral e a comunidade resolveu dizer que ela era pastora na comunidade. Mas em casa, ela é a esposa mesmo. Ela não tem... Quais seriam as questões aí a serem... Ela estaria, então, tomando o lugar da liderança masculina naquela comunidade? Entende? É muito pragmático. Nesse exemplo que você falou, é muito pragmático. Com certeza estaria. Cara. Olha, no grego. Certeza. Não está. Que a expressão utilizada para... No nosso português, em Romanos 16:1, diz, fala para a Febe, que aquela que serve, não sei o que e tal. E aquele que serve está a expressão, a palavra diácono. Está aqui. Sim. Eu vou me aventurar em ler aqui, mas... Pá, pá, pá. Aqui, ó. Einisteme de rimin foi bem. Ton adelfen rimon. O san diácono. O irmão. Mas não é a palavra diácono que significa que é o filho, né? Não é isso. Mas a palavra está assim, ligada, exemplo, a esta mulher. Por exemplo, Hebreus. Um exemplo de Eclésias. Ó, diácono da igreja. Por exemplo, o caso de Hebreus. Serve na igreja. Ele usa a palavra para pastor, para os membros. Quem? Lá em Hebreus. Como também em Romanos. Onde isso? Onde isso? No texto que eu falei de episcopuntes. Lá, usado para a igreja, como o texto também tem de apóstolo, também um texto muito conhecido lá, que eu também nem sei onde está, eu acho que é em Romanos também, que ele usa para pessoas comuns e até para mulher também a palavra apóstolos lá. Eu também não é. Eu não. Enfim. Assim, eu acho o seguinte, cara. Eu tô no contexto presbiteriano, mas na igreja que eu estou por escolha. Não me sinto forçado também a estar e nem a sair. Estou presbiteriano com convicção. Então, e não quer dizer isso escolha, que né? eu. Não quer dizer isso que eu não concordo com várias coisas que nós acreditamos e colocamos como intocáveis, cara. Indiscutíveis. Não, não existe coisas indiscutíveis. Tem indiscutíveis. Na nossa igreja. Porque na prática, indiscutível. Claro, se é, levante algum pastor tentando discutir, diaconiza para você ver se ele é malhado. É, não, rapaz. Não há livre. É, não há liberdade, não. Que não há não, o quê, né? Não. Indiscutível. Não. Indiscutível eu não acho, não. A própria não é indiscutível. Vai pra televisão. Já é visto como um bode. Não, veja. Levanta a questão dessa, um presbitério. Levanta pra tu. Eu fiz uma linha aqui, blá, blá, blá. Quer dizer isso? Aí você quer. Pum. Ou seja, é indiscutível. Vai voltar sempre pra aquela estátua zero lá. Porque eu tô dizendo discutível, não é discutível assim. A gente tá discutindo. Discutível é assim, os dois chegarem abertos para serem convencidos. Não, entendeu? Eu creio dessa maneira, você crê dessa. Vamos discutir. A discussão, eu não quero ir para a discussão com o cara com a cabeça fechada. Aí não é discussão. Certo. E discutir assim, rapaz, vamos de fato convocar um concílio com gente experiente, sábia, pra gente discutir abertamente essa questão. Ah. Todo mundo. Não tem! Não, não, como tinha antigamente, não tem. Hoje é o quê? Bate palma na igreja e deixa chegar lá em cima. Não, não. Veja pra só. Pra ver se não vem uma cartinha que. Veja só. Palma, a turma não admite. Quanto mais discutir, conversar. Mas esse abertamente. Mas esse tá, se ouvirem nosso podcast, eu vou dar nomes, hein? Servo Silva, do presbitério do Recife. Litorâneo. Marco G, presbitério ainda. Litorâneo. Ó. Eu, presbitério metropolitano. Da Fábio, da presbitério metropolitano. Recife. Você vai ver se vai chegar um e-mail recriminando? Não, vê se. Manda! Quando você falou discutível, eu pelo menos a ideia que eu entendi é de que a gente. Eu gostei do Vitor. A ideia é que nós não podemos falar. Nós estamos até falando. Já é discutível o assunto. Agora sim, nego, veja só. Como você mesmo disse. O Supremo, né, que é a nossa última instância lá, tem pessoas lá que sim, são representantes da gente, cara, lá. Eu não concordo com as coisas que estão acontecendo. Esse negócio de palma nem é uma posição oficial, pelo que eu já tenho sabido esses dias aí. Sim. Que e ela... por quê? Sim, mas... Chega documento recriminando e patati patatá. Imagina. Sim, rapaz, mas não há liberdade para discutir. Sabe que a imposição impõe. Chega uma carta que dizendo tem que aceitar. Chega alguma carta convocando para discutir? Não, Negão, chega. Negão, olha, eu nunca participei nem de sínodo nem de supremo. Eu sei do seguinte, que existe possibilidade de nós chegarmos até lá em cima, existe. Existem meios, existe. Existem, né? Eu sei que existem meios de nós termos representantes no sínodo e automaticamente no supremo, no nosso caso lá. Eu não sei como é que são esses meios, eu não quero saber, não tenho interesse nenhum. Tal. Esse negócio de palma também é um negócio que eu não vejo ferindo nem a santidade de Deus, nem as escrituras, não acho certo isso aí. Mas assim, negão, quando eu fui ler sobre... Ofício. Dentro do nosso sistema de doutrina ali. Rapaz, é um negócio muito interessante. Você vê mesmo assim o cara pegando como é que ele faz ali, até naquele livro de Calvino ali, que é de Wilson Castro, ali é muito interessante. Então, assim, eu acho que os assuntos não são fechados pra gente. Pelo contrário. Agora existem pessoas fechadas ao assunto. Eu tô aberto pra discutir isso. Mas sabe aquela questão do problema? Só terminar. Quem tá lá em cima? Só terminar. Eu tô aberto para discutir aquela questão que você falou aqui, para provar isso também. Existem textos também que são difíceis também, com aquele texto de não permite que a mulher ensine, não sei o quê. Existe difícil de se interpretar. Difícil. Aí se admite numa escola dominical. Aí há várias interpretações. Gente que diz, para criança pode. Outros que dizem, pode numa escola dominical, para adultos. Outros que dizem, pode ensinar na igreja e pregar. Mas é aquela coisa, veja. Dentro da nossa escola dominical não é ensinar na igreja, não. Veja só, uma vez... E ensinar para criança... Não sei se você não lembra. Não é mais importante, vamos dizer assim, do que ensinar para adulto? Pois é. Uma vez lá na nossa sala... Colocando as bases... Você está dizendo assim, olha, colocar as bases do edifício você pode. Mas pintar a parede, botar a cerâmica, não, isso aí é só para homem. Vai lá, Marcos. Que é uma vez lá na sala de aula, na nossa sala de aula lá, entrou um professor lá, quando tava começando esse negócio de palmas lá. Isso é um absurdo, é que um dia eles vão amarrar nossas mãos, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu levantei minha mão e disse assim, o senhor já estudou esse assunto? Não sei se tu lembra. Não, não sei o quê. Eu, quando começou esse assunto, o que foi que eu fiz, cara? Fui tentar ir para a Bíblia para ver o que achava. Vi homens, não vou dizer aqui os teólogos muito conhecidos aqui do Antigo Testamento, falando que as pessoas que batem palmas vão se assustar quando chegar no céu. Porque Deus nunca pediu isso, não sei o quê, papapá. Aí tem gente que usa o Salmo 47, bater palma a todos os povos, querendo justificar. Enfim, tem isso aí. Mas eu, o que que foi? Bater uma dufe pode, bater aqui, não pode. Não, aí o pessoal entra nas minúcias lá, dizendo que não tem isso pra culto. Então, vê, cara, eu acho assim, que a gente deve discutir os assuntos à luz das escrituras mesmo. Não simplesmente como ele disse lá. Ele chegou lá na sala de aula, daqui uns dias vão amarrar nossas mãos pra gente não bater palma. Sim, esse foi o melhor argumento pra um teólogo falar, um professor de sala de aula. Não acho fácil pra discutir, não, Marcos. Você acha que tem? Tem não. Ó, eu disse na minha igreja. Tem aqui no nosso âmbito, na conversa fora. Eu disse e na tal, minha igreja. Mas institucionalmente não há ambiente para discussão. O que é o presbitério? O ambiente é lá, né, João? Você pode ir até lá? Pode. Pode, você pode mandar a carta, gostaria de participar. Ah, meu Deus. Marcos, você pode mandar uma coisa. Como tá, no conselho, a né, coisa João? Tá de um jeito. A coisa tá de um jeito. Voltou aqui, Capão. E quem tá. Quem. Ó, entre aspas, quem tá para tomar as decisões em nome da gente, é uma coisa feia, cara. São pessoas que estão no poder há anos. É uma coisa feia. Qualquer país ou qualquer, como é que se diz? Instância política, sei lá. Isso não é admissível. Eu disse na minha igreja. Eu disse na minha igreja. Mas, cara, há anos. Por exemplo, a disciplina. Eles estão a cara, aquelas caras, aqueles caras barbudos de lá do Rio, São Paulo e Minas. Oh, meu irmão. Oh, que aí, vivem se degladiando, né? Entre eles também, né? Em busca de não sei lá o quê. Sobre... Aí nós aqui sofremos com tudo isso, cara. Porque a igrejinha tá ali, precisando de um pastor. Sofre! Você via como era bronqueiro. Nós tínhamos. Mas você tá em que mundo, bicho? Tu sabe como era bronqueiro quando nós tínhamos uma congregação lá em São José do Egito? Levar um pastor de Recife todo mês, gasolina, carro, aí não ia, escala e tal. Tem dobreiro lá, bicho. Aí não podia, aí levava, era bronca, chegava lá, ó. Eu não queria ir, bicho. Eu não queria ir. Eu dei o nome e não fui. Deus me livre. Aí o cara... vai embora. Chuva, sol, buraco, estrada, assalto, roubo. Chega lá 7 da noite. Prega um negocinho lá. Dá chegaram certo. Os homens, né? Chegaram. Vai deixa lá. Aí pregou. Ceia, batizou. Tchau. 6 horas de viagem. De volta. 6 horas de viagem. Esposa em casa dormindo só. Filho doente, buraqueira, carro. Aí chega. Meu Deus, e o caba lá trabalhando. Eu não tô dizendo. Tu vai? Tu vai? Mas aí a pessoa acerta no lugar certo. Nós somos capazes, negão, nós somos. Eu sei que eu não sou nada, né? Liderados. Nós somos liderados. Agora, eu ia perguntar pra você se na sua igreja você usa esse sistema que usam com você na sua igreja. Eu vou dar a resposta no seu lugar. Não, você não proíbe. Eu tô lá! Eu sei! Eu tô lá! Não, eu tô falando. Na igreja de centro também não tem necessidade mesmo, não. É o seguinte, ó. Sérgio, desce aí, vai lá na minha igreja andando. Ah! Desce aí de casa, bota um cinto. Não, eu tô falando sobre isso. Sobre... Prega lá e dá os atos pastorais, por favor. Aí tudo bem, aí tá funcionando. Funciona sobre legal. Tudo, eu tô falando sobre tudo, não só sobre a questão de ofício, tem ofício, não. Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, no carnaval, o pastor que. Vocês sabem quem é aqui? Que deu lá o pastor da igreja lá, no carnaval. Ele com a mulher dele entregaram a ceia. Entendeu? Como ele disse assim. Não entendi. Se eu queria como entregar assim? a ceia, os dois elementos. Eu e minha esposa, como significando o carinho que eu tenho por vocês também. Dando ceia pra quem? Pra os membros, pra igreja. Que tava no acampamento de carnaval. Entendeu? Eu também, qual o problema? Não vi nada. Por quê? Não, mas não precisa, porque você levantou. Com ele e a mulher que foi fazer a cerimônia. Os dois. Cada um foi com o elemento. Os dois abraçados. Porque a mulher tava do lado dele? Não, eu tô dizendo que eu não vi problema, é isso que eu tô sim, dizendo. Sim, mas o problema que se viu foi esse? Eu tô dizendo o seguinte. Eu não tô entendendo o que é que. Deixa eu terminar de falar. Esse, se isso acontecesse dentro da igreja. Isso que é isso que eu não tô entendendo, meu filho. O que é que tá acontecendo? Eles dois. O marido... Então, o suposto problema é a esposa do lado, é? Que vai fazer, sim, a cerimônia também, junto com o marido. É. E ela não é oficial da igreja, ela não é pastora, ela não é presbítera, não é diaconisa, não é evangelista. Pronto. Aí eu tô dizendo assim. Nós, eu tô só dizendo o seguinte, né? Dentro do ambiente que nós vemos, isso aí seria um ultraje para ele, provavelmente. Profano, sacrilégio. É. Ele é assim. Provavelmente. Aí eu tô dizendo o seguinte, né? Que eu. Fogueira. Eu achei retado, cara. Ele falou assim, aí os dois chorando, não sei o que, foram entregaram. Chora. Lá na congregação, eu trabalhava também, eu botei a mulher lá para entregar os elementos, não sei o que. Diaconisa. Meu irmão, lá na igreja. Você ia chamar diaconisa, não? Lá na igreja, eu dei. Eu tenho uma experiência, cara. O problema maior que iam vocês, cara. Porque vocês ficam assim, como... Não tem um dom de... Precisa dizer que tem dom de nada. Aí você corre o risco, às vezes, de botar isso na boca de um membro, do negócio. Mas começar a ter um dia na igreja. Tem um dia que eu fiz a ceia. Aí eu sempre chamo os presbíteros. Mas às vezes eu não tenho presbítero. Ou até você quer mudar. Entendeu? Calma, vai estar os presbíteros. Tira a faca de perto dele. Tava os presbíteros. Aí, assim... Chegou a hora... Mas assim, por favor, que eu corto, eu parto o pão na presença de todo mundo mesmo, né? Jesus. Eu acredito no simbolismo e tal, o pão grande, eu parto lá e tal. E aí, no momento, nós temos pães pequenos para as pessoas pegar, mas o simbolismo eu parto e deixo lá, ninguém come. Mas nesse dia eu parti. Ouviu que era você? Eu dei, ó, parti e dei para os membros da igreja o pão. Fiz assim, parti e dei. Como Jesus era os discípulos. Oh. Entreguei e disse, por favor, por favor. E tinha uns camaradas para limpar, limitro, aí dá o suco, o cara não ficar com raiva. Aí deu vinho, fica aí. Tudo bem. Eu faço isso com o maior que eu. Aí acaba com outro. Daqui a pouco um zoom, zoom, zoom, assim, dentre uma liderança. Um grupinho. Não, porque, não sei, a gente acha que talvez não fosse interessante. Você deu o pão para a menina que está com problema no casamento. E você pediu que ela desse o pão para os outros. Ela está com problema no casamento. Ela disse assim, ela está com problema com quem? Com o presbítero. Ela, pelo amor de Deus. Ah! Não! Entendesse, cara! Entendesse! Mas o cara pode, ela não. Ela pode. Não, nem entrando em mérito na questão de nomes e nada. Mas eu estou dizendo a questão. Por se ter o ofício... Dois pesos. Ele, né? Está, a coisa parlamentar, né? Assim que o cara. Imunidade. Imunidade parlamentar. Aí entendeu? Aí pronto, cara. Aí eu disse assim: eu disse, não vou nem discutir isso. Cala a boca. Peraí, meu irmão, que negócio é esse? Tem um assunto muito mais. Às vezes eu chamo. Por exemplo, Fábio tava lá na igreja um dia, eu chamei Fábio pra me ajudar na ceia. Quem sou eu? Deixa eu ver, Fábio, ajudar na ceia. Foi um oficial, foi um fêmea. Quem é o homem pra quem? Gente, isso é dignificar, isso é tirar o mérito ou a questão do oficial. Tá vendo? Não, bicho. Às vezes você quer fazer um negócio assim, você não é obrigado a usar os cabas, velho. É. Escuta. Mas tem um assunto muito mais. Aí se não tiver, pode usar diácono. Aí não tendo, aí depois diz que diácono e presbítero não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, se não tiver presbítero. Aí, se tiver diáconos com vida com Deus, você não tendo diácono, você não tem a ceia. Negão, a gente tem que ser paciente, negão. Sabe por que a gente tem que ser paciente? Porque futuramente, quem vai cuidar das igrejas? Somos nós. Então a gente tem que ter paciência de chegar a nossa vez. Vê. Olha só, nós fomos criados por pastores que já estão velhinhos, eles se prendem a essas coisas. Não, eu nunca tive pastor. Aí, não, entenda, entenda. Pastor, eu nenhum era desse. O seu líder maior, ele é já uma pessoa de idade, já. Então, qual é o meu líder maior? Calma, Jesus. É não. Aqui, eu tô falando. Ah, Jesus, ele é de idade, ele já tem. Se pensar em presbítero ou presidente do presbitério... Vê, tô falando... Não, meu. Vê só. Os pastores hoje, que são os caras que na maioria deles estão lá na liderança, estão lá em cima, não sei o quê. São as pessoas antigas, cara, que pregam de terno. Sim. Entendeu? Que os presbíteros, todos, como aconteceu aqui, todos os presbíteros têm que vir de terno. É, dia normal vai de bermuda, dia de ceia vai de terno. É, vai de terno. Meu Deus do céu. Que defende a liturgia fechada. E esse tipo de coisa aí, que muitos de nós não defendemos aí. Então a gente tem que esperar chegar a nossa gente, vez. Gente, esse respeitar. Assunto aqui não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. A gente falando de diaconia. Ele vai continuar com a visão dele, eu vou contar com a minha não, visão. Mas, você vai contar com a sua e você. Mas, se no é manual, que você tem, vai continuar. Era ele? No manual da liberdade para se colocar a mulher como auxiliar de diácono. É. O manual, viu? Auxiliar de diácono. É. Só que ela não pode ser eleita. Mas pode olha, fazer o papel do diácono. Auxiliador e tom. Olha, eu não achei, não acho na Constituição nada se referindo a auxiliar de diácono como mulher. Mostrou a quem mostrou do onde? Do conselho. Cadê o manual? Olha, cadê o manual? Qual o arquivo? Tá em casa. Não. Olha, lá no conselho eles discutiram isso, que estava faltando diáconos, uns morreram, outros viajaram. Aí escolheram algumas irmãs. Aí o manual diz que deve procurar ela tem que ser comunicada, ela tem que aceitar. Eu não vi isso não, viu? Após ler dentro do conselho, aí consultaram as irmãs e algumas aceitaram. Aí apresentou a igreja como auxiliar de diáconos as mulheres. Agora não pode ser eleita, porque uma igreja aqui nossa do Recife elegeu. Sim. Aí foram lá bater de frente, que ela só pode ser, ela não pode ser eleita, mas pode ser. Quem disse a tu que bateu de frente? A igreja bateu de frente. Eu vou dizer nome não, aqui. Não, não é nome não, mas quem bateu de frente? Até hoje tem. Mandaram tirar e tirou, mano. Aconteceu. Tirou, Sérgio. Tirou, Sérgio. Então você tá mal informado, meu filho. Mais. Ah, mas acho que tinha. As eleitas continuaram e vão continuar até a morte. Eita! Olha aí. Não se faz mais, porque a ideia é daqui a 50 anos não vai ter de novo, né? Porque morreram. Aí mas não podia tirar o ofício a quem foi otorgado. A quem foi otorgado. É só se meu Deus, não, se tem, tem. É. Vê, por se exemplo, o caso. Dado, então não tem como tirar. O mas caso não pode dar. O caso, por exemplo, da disciplina também. Porque se não existe isso, vamos dizer assim, não existe ofício para mulher. Se crer certo? Que não existe, então ela não foi. Ela não foi. Isso aí foi inválido. Foi inválido a eleição. Não aconteceu. Isso foi real. Você perdeu o tempo. Mas não. Não existe. Mas deram a ela, então fica. Oxe, mas não existe. Elas têm algo que não existe. Aí, auxiliar de diácono. Pelo amor de Deus, bicho. O caso... Ou tem ou não tem. Aí, pra não dizer que é dar um jeitinho, auxiliar de diácono. É, tá pra burlar as leis. Oh, tá bom, tá que nem os judeus lá da época, eu sei, das milhas. Vê, a disciplina, por exemplo. Todo mundo concorda nesse ponto aí. Eu amo assim mesmo. A disciplina é um negócio que eu acho assim, um negócio gritante. Negócio da disciplina. Eita, disciplina. Aí vai. Aí a gente já vai pra outro assunto, é mais duas horas. Cara, vai dar... Não, vê. Aí diz que o cara não pode tomar ceia. É uma outra questão. Não pode tomar ceia. É uma outra questão. Eu fazer que nem você diz, faz aí. Falei na minha igreja. Mas e essa boca aí, como é? Falei na minha igreja que eu não acho certo isso aí. Falei na igreja e que isso era contra os documentos tal lá. Que os documentos oficiais. Que o quê? Documento? Os documentos oficiais da igreja italiana. Confissão. Você tem que dar para aquele irmão que está em disciplina, você dá. Aí que foi que eu vi. É isso que o documento diz, é? Não, rapaz. Nossa Constituição diz que... Que não deve se dar a ceia. Isso, pra é, quem exatamente. Foi disciplinado. Exato. Tá. Pronto, aí sim. Aqui, okay. Eu disse que um meio de graça foi dado exatamente para o pecador. Para o falho. Um meio de graça, aquilo que nos. Para humilhar Deus. Faz nos chegar a Deus, né? Então, tá. Regenerar. Que traz a graça de Deus. É um meio, né? Tal, é, um meio de graça. Peguei Coríntios, que fala ali. Examine aquela capa, examine o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice. Ou seja, é exatamente é uma coisa. Aí entra um outro problema que eu tive esse problema lá. O pessoal, no fim do ano, por causa do problema que teve lá, tu sabe, o pessoal ficou chateado. Só tomaram a ceia duas pessoas. Aí, na hora, eu fiquei revoltado. Não, isso é um absurdo de deixar que tomar cedo. Eu já quero que tome, e o pessoal que me tomar. Aí eu cheguei em casa, vou conversar com minha esposa, não sei o quê. Eu digo, isso não pode. Fui tentar procurar em livro, na Bíblia, não sei o quê. Mas depois, eu só refletindo sobre esse assunto, que daqui a pouco eu leio, que a Bíblia fala para a pessoa se autoexaminar. É um autoexame. esposa amada. Mas então quer dizer que a igreja toda se auto-examinar? O pessoal realmente estava chateado ali. O que está dizendo que nesse caso teria que deixar de tomar. E isso aconteceu lá. Então eu acho que elas acertaram, por um lado, né? Eu acho que é um problema muito... Eu achei muito complicado isso. Porque elas erraram pelo... Elas deviam ter ido resolver o problema e tomar. Ó, eu ouvi no... Você pode tomar e resolver o problema. Ó, eu ouvi terça-feira aqui um padre lá do Curado 4, o nosso padre lá de hoje, da nossa paróquia. Ele... Olha, ele... Eu ouvi dizer que ele não dá os elementos... Primeiro só dá um elemento. A quem tiver de batom, quem for de sainha, quem ele souber que tem problema, ele não dá. Aí disseram lá pra mim que na hora ele chega assim pra você, olha pra sua cara e diz, você não vai tomar não, sai da fila. Você não vai tomar ceia não. Não vai tomar. Comungar. Não vai comungar. Não, mas não sei. Enfim, isso é um papo pra outra conversa. Esse é papo para outra conversa. Engula. Então, gente, finalizamos assim, suspensos. E semana que vem talvez a gente converse aí sobre essa questão de disciplina ou da ceia, de ser dado ou não. O pastor pode, por exemplo, Sérgio, deixar de dar ceia para o irmão que ele sabe que está em pecado? Não. Mas o que é estar em pecado? Todo dia. Enfim, até mais. Se quiser enviar um e-mail para nós, café@ipmcurado4.com. café@ipmcurado4.com. Lembro que o café é um K, fé, F-E. Deus te abençoe e até mais. Tchau.